Mas por quê? Tudo que eu faço pro bem, sempre recebo tudo de mal. Tudo que eu sonhava era alguém que me trouxesse algo normal, como o amor ou uma flor, não um espinho junto com a dor que nasce no meu quintal sem cor. A sensação de sentir o sabor real, o odor natural de tudo, amor total pra esse mundo, calor fatal pra esse moribundo querendo o futuro melhor. Assim eu sempre me iludo e penso que posso limpar o imundo e fazer tudo ficar mais claro, acabando com tudo que tem de pior. Você acha que eu sou a pedra no seu sapato, mas só queria ser a pantufa, é fato. Quem ama não se camufla, demonstra tudo que sente, plantando a semente do bem e dando salto, inflando o balão, deixando voar bem alto. A vida segue, mas ela não gosta de mim. Quero uma chance, não quero um fim, só quero água pra poder regar esse jardim, fazer brotar alecrim, sentir o perfume de jasmim. Enfim, quero ver você crescendo aqui bem perto de mim. Mas não dá, tudo que eu quero não vinga. Todo sonho que eu tenho é uma briga. Não é fácil quebrar uma viga. Quero a partida, me jogar nesse mundo, abrir meu coração pro vento, deixar o tempo levar o que resta de sofrimento. Não quero fazer da vida um rascunho, passar a limpo eu vou. Quero a espada em punho pra abrir o caminho por onde ninguém passou, fazer tudo com o que restou. Só sei que eu tenho todo amor pra dar, só basta você decidir se vai querer aceitar. A minha poesia para o mundo eu deixarei, para salvar algumas vidas lá fora, na esperança de que algo bom espalharei. A minha poesia para o mundo eu deixarei, para salvar algumas vidas lá fora, na esperança de que algo bom espalharei. Mas ser um homem honesto é cruel. Só sei que tô na batalha, mesmo sem levar o troféu. O dia a dia me ensina a ser abelha e construir o meu mel. Quando anoitece eu fico procurando essa estrela no céu, e ela aparece, mas bem longe do meu alcance. Quero tocá-la, quero abraçá-la, quero a chance de cortejá-la. Quero subir um lance, nem se for pra vê-la só de relance. Sim, eu sempre chamei, então por favor vê se brilha pra mim. Mesmo assim não paro de sonhar, mas também não me esqueço de viver. Quero saborear o gosto de dia, poder vencer. Quero caminhar, mesmo tendo que esperar você. Vem junto comigo fazer esse dia amanhecer. Você pode achar que eu não sou o que você quer, mas com certeza eu sou o que você precisa. E é por isso que eu venho te ver, que você analisa, mas sem entender. Entenda, eu não quero ser só sua brisa, eu quero ser história que vamos escrever. O mundo abre o caminho pra quem sabe onde vai. Só quero o carinho, meu pai, dessa vida que trai, que sobe, que cai. E eu respondo todas as perguntas, mesmo sem explicação. O amor é a resposta, não importa qual seja a questão. Mas agora é diferente, não tem mais amor sem o mundo, não tem a música de fundo, e de repente tá tudo ficando mudo. Eu só queria que não parasse de girar, não quero ver tudo acabar assim. Por favor, não me diga que chegou no fim. Não me diga que chegou no fim. Por favor, que chegou no fim.